medida no Brasil. E a realidade não é nem um pouco cor-de-rosa. A cada ano, 2 milhões de mulheres são espancadas por maridos ou namorados. As coisas que me falou que era bom, sedução, uma história de amor, vários planos, desejo, ilusão. E daí? Não tinha nada a perder, queria sair dali. No lugar onde eu morava me sentia tão só. Aquele cheiro de maconha e o barulho de dominó. A molecada brincava na rua e eu cheia de esperança de encontrar no futuro a paz, sem tiroteio, vingança. E ele veio como quem não quisesse nada. Me deu um beijo e me deixou na porta de casa. Os meus olhos brilhavam, estava apaixonada. Deixa de ser criança, a minha mãe falava. Que no começo tudo é festa e eu ignorava. Deixa eu viver meu futuro, se pá, não dá nada. Menina boba, iludida, sabe de nada da vida. Uma proposta, ambição de ter uma família. Me entreguei até a alma e ele não merecia. O meu pai embriagado nem lembrava da filha. Meu príncipe encantado, meu ator principal. Me chamava de filé e eu achava legal. No começo tudo é festa, sempre é bom lembrar. Hoje estou feliz, o meu amor veio me visitar. Não dever satisfação, ser dona do meu nariz. Não aguentava mais ver a minha mãe sofredora. Leva a porrada do meu pai embriagada e à toa. Meu irmão se envolvendo com as paradas erradas. Cocaína, maconha, 157 armas. Eu estava feliz no meu lar do cilar. Sua roupa, olha só, tinha prazer de lavar. Mas a alegria de pobre dura pouco, diz o ditado. Ele ficou diferente, agressivo e irritado. Chegava tarde da rua, aquele bafo de pinga. Batom na camisa e cheiro de rapariga. Nenhum ano de casado ajuntado, sei lá. Não sei pra que cerimônia, o importante é amar. Amor de tolo, amor de louco, o que foi que aconteceu? Me mandou calar a boca e não me respondeu. Insisti, foi mal, e ele me bateu. No outro dia me falou que se arrependeu. Quem era eu pra julgar? Queria perdoar. Hoje estou feliz, o meu amor veio me visitar. Eu tava 4 meses grávida. Ele me deu uma surra tão violenta que eu caí, desmaiei. Aí quando eu acordei, eu tava numa poça de sangue, assim, tinha saído da minha boca, do meu rosto. Catou assim pelos meus cabelos, me puxou e falou: você vai morrer. Quase 2 anos e a rotina parecia um inferno. Que saudade da minha mãe, desisti do colégio. A noite chega, a madrugada e meu amor não vinha. Quanto mais demorava, preocupada, mais eu temia. Não estava aguentando aquela situação. Mas hoje tudo vai mudar, ele querendo ou não. Deus havia me escutado há uns 2 meses atrás. Aquele filho na barriga era esperança de paz. Tantos conselhos me deram, de nada adiantou. Era a mulher mais feliz, o meu amor chegou. Que pena, novamente embriagada. Aquele cheiro de maconha inconfundível, é claro. Tentei acalmá-lo, ele ficou irritado. Começou a quebrar tudo loucamente lombrado. Eu falei que estava grávida, ele não me escutou. Me bateu novamente, mas dessa vez não parou. Vários socos na barriga, lá se vai esperança. O sangue escorre no chão, perdi a minha criança. Aquele monstro que um dia prometeu me amar. Parecia incontrolável, eu não pude evitar. Talvez se eu tivesse o denunciado, talvez se eu tivesse o deixado de lado. Agora é tarde, na cama do hospital. Hemorragia interna, o meu estado era mal. O sonho havia acabado e os batimentos também. A esperança se foi pra todo sempre, amém. Hoje meu amor implora pra eu voltar. Ajoelhado chorando, infelizmente não dá. Agora estou feliz, ele veio me visitar. É dia de finados, muito tarde pra chorar. Que o limite seja posto pela mulher. Ela diz, não vou aceitar uma situação de violência dentro da minha casa.